Bruno 7, reporte no ponto e dá a descida. Tá voando na proação de Itap, tá no ideal descido, passaria do 22 já está. Passaria do 2224, desça para o nível 050. 050, grafão. Trela 24 autorizado, uma linha decolar 10, vento 200 graus de longe. Decolador 10, chamba 224. Controle, confirma o nível autorizado para a descida para o 224. Nível 050, passaredo 2224. 050, graças. Quatro, contato radar, sobre a via saída Conde para o nível 190. Onde 190, quando possível, pode vá direto Conde? Cruzador no 10, vou em Conde, Oxane 6224. Pode ver o Conde, 6224, ligado. Pode voar ITAP, o 6212? Com 67 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Serra Brava, Papá Serra. Retirando a aeronave da Sideral, via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre. Posição, chame pronto, ponto de espera da 10, o azul 4959, o QNH 1017. Gente, atraso Sideral, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10. Chamará pronto, 4959. Oi, Salvador Azul. Saque Federal 9973, 2 a bordo, nós estamos alternando Guarulhos com 415. Federal 9973, segue aeronave da Azul, via Índia e Alfa, chame pronto no ponto de espera da 10, que é legal no 017. Índia e Alfa seguindo Azul, chama pronto no ponto de espera, 10179973. Salvador 5001 da Azul, contra-ataque, CPOB 98, autonomia 0445, alterna Ribeirão Preto. Salvador 5001, segue táxi, chame pronto no ponto de espera da 10, QNH 1017. 5001, ciente, livre táxi, ponto de espera, ajuste 0017. Salvador 5974 da Rio, com atraso, Guarulhos 340. 5974, Guarulhos 340, pronto. Alô, Guarulhos 340, autorizado, via para o segundo 0, Tabaté, decola da 10, primeira curva à direita na saída São Luna, Lida, Batifa. 1208, controle Salvador, 5247, no transporte. 340, 10, com a 1 da morte, para a 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7, 2 para 7 Puxando para pushback acionamento. Instrução do controle Aracaju, manter essa proa até interceptar radial 250 de Aracaju, Oxenê 6224. Paciente, mantenha a proa 035, interceptar radial 250 de Aracaju, Oxenê 6224. Oxenê 6224, informa o tráfego, 12 horas, 15 milhas, mesmo rumo, cruza nível 120 em subida, o tipo Mike Uniforme 2. Paciente do tráfego, Oxenê 6224. Titã 3600, acione identificação, desça via, chegada Bom Médio 1 para o nível 070, QNH 1017. Sendo via para 070, no 017, Titã 3600. Puxando em 6212, reduza para 220 nós. 220212. Autorizado pushback, faixa 3, chame para o táxi. Autorizou, chame no táxi, 5972. 0001, chame o controle, 1208, vamos lá. 5001, ciente, controle 208, vamos lá. Ponto de espera da 10, pronto. Te mantenho o ponto de espera, 04959. Sente, matará. Estamos 1400 perto, estamos voando. Boa noite, Azul 5001, contato radar, suba via, saída, corrigir o cruzador no país, curva direita pro de Pubaca, Azul 5001. Após 2000 pés cruzando agora, pro de Pubaca, Azul 5001, obrigado. Chame 6212, se possível iniciar redução 1809. Reduzindo, 212. Chame 2-1-2, forma o tráfego precede, 1h07 na final da pista 1-0, tipo um banco 737-800. Autorizado final e LS X-Way, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Ele chamou lá estabilizado para avisar o contrato, 2-1-2. Trouxe 224-2-5, nível 177 final. Confirma a aeronave? Oxenê 6-2-2-4. Gente, entendido, solicita nível 170. Afirmo. Gente, submantém nível 170, Xenia 6224. 6224. Estabilizou com 723. 1723, chame a Torre Salvador em 1 no 8, decimal 9 e 5. 1825, boa. Boa. Autorizado a decolagem no 0, vento 190 graus no patente. Nível de decolagem 9973. Salvador, boa noite, gol 723, final da 1-0. 723, continua a aproximação, que legal, 017, disposição do FOM, vale da Cineral, deixando a rolagem agora na cabeceira 1-0, aguarde, espere. Vamos poder confirmar o vento? Vento, direto 190 Bravo 4 nós, no 723, pediu pra confirmar? Isso, obrigado. Bom, 224 após Itapa, desça para 2000 pés, que é legal no 017, liberada restrições da carga. Sente após Itapa, desce 2000, livre restrições com 1017, 22 restantes. Estabilizado, 6212. Tânia 6212, chame a torre Salvador em 198, decimal 95. 295, obrigado. Salvador 6212, passou Duna, tá visão. Escuta. Dourado final 73, decolou a 120, decolou as 36, construção do controle, mantenha a ponta 4000, chame 120 decimal 8. Positivo, mantenha a ponta 4000 e chama o controle 208-9973. Boa noite, Sideral 9973, contato radar, suba via saída Sanguno para o nível 360. Sanguno 360, pode valida? Primo, vou em Leda, Sideral 9973. Direto Leda, 9973. 73, chamo para o táxi. Autorizado, chamo ao táxi, 2774. Sim. 6212, vai passar a estrela no visual. 212, fugir aproximação número 2 para pouso, que negar no 027. Ó, dá pra te fazer, 212. Tânia 6224, desça para nível 110. 110, 6224. Tânia 6224, serviço radar terminado, chama o controle Aracaju em 120, decimal 3. 03, 6224, graças. Segue o táxi Alfa, chamamento da Juliette. Grafista, táxi Alfa, chamamento da Juliette, gol 723. Vou agitar o táxi, sinal 72. Tele 6212, autorizado pouso 10, vento 190 graus, 13 nós. Teve pouso 6212. 5972, segue o táxi. Via taxa principal original, pode esperar para o 0, chame o próximo. Quer negar no 017. Confira o POB. Nós chamamos centro Recife em 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 2835 diagonal 251 azul 501, boa noite. Boa noite. Aproximação do Golo 354 está autorizada, controle. Golo 34 dessa vez chegada para 2000 pés, que é legal no 017. 02000 com 1017, 354. Então 3600, desta via chegada para o nível 050. Via para 50, 3600. Lima Hotel, radar service terminate, contact Aracaju, approach on 120.3. Oh, corrigindo, na minha escuta chega a ver Alfa Juliette. Portão 62. Alfa Juliette 6212. Juliette, portão 9. Salvador 2774, pronto táxi com 75 a bordo, autonomia de 4 horas. E alterna Aracaju. 2774, siga via Índia, chamando o ponto de espera pronto, a gente na 017. Via Índia, vai chamar o ponto de espera pronto, 2774. Eu vou 2-2. Tio, mantenha. 49593A, para a pista na 0, vento 190 graus no 5 nós. Azul 4959, autorizado a alinhar e decolar. Imperial 9973, chama centro Recife em 1, 2, 8, 3, 5, alterne 1, 2, 5, 1. 2835251, 9973, muito grato, tenha uma boa noite. Boa noite. 1354, se possível iniciar redução para 1809, nós, autorizado. Final e LS X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizar no localizador. Reduzindo, autorizado a aproximação X-Ray, dá um zero, vou no 324. No localizador estabilizado, foi LS ou 2224. Passarei 2224, chama a torre Salvador em 1-8-95. 1-8-95, graças. 3600, desta via chegada para 2000 pés, QNH 10, 17, reduza para 2209. Reduzindo para 2000 pés, 1097, reduzindo 220 nós, 3600. Saído 2224, vento 190 graus com 195 nós, pouso autorizado, pista na 0. Boa noite. Oi, Salvador, passarei 2224. Passarei 2224, vento 190 graus, 149, pouso autorizado, pista na 0. Livre pouso, passarei 2224. Salvador, boa noite, azul 4959. Azul 4959, contato Anã, suba. Via saída Coral 1 Bravo para o nível 140. Coral 1 Bravo, nível 140, azul 4959. Salvador 5974 da Rio, 4335, autorizado Rio 5974, pushback, acionamento de táxi. Quatro, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8-9-5-3-5-4, continue a aproximação, número 2 para pouso, informarei pista livre. 190 graus, 3 nós. Yeah. Salvador, UTAM 4738, informação Bravo, posição 10, pronto para a cópia da autorização de tráfego. UTAM 4738, prepare a bomba e aguarde chamada. Aguardando, UTAM 4738. Pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Localizado ILS X-Ray no zero, reportar localizador 3600. Passarei do 2224, Solos 47, siga via Alfa, reporte antes da Juliette. Viva na Alfa, reporte antes da Juliette, os 2224. Pista na zero, livre, pouso autorizado. Pouso autorizado na zero, vou na 354. 23600. 300, chama a torre, Salvador 198, decimal 95. 2295, ligado, boa noite, boa semana, senhor. Boa noite, bom pouso. Próximo Juliette, o 2224. Quilo. Poderia informar a posição prevista de parada para o 2224? Nota 12 do pátio principal. Siga em frente, Juliette, remota 12. Remota 12, graças. E 5974 após o ATR. Da passarela, siga em frente. Chame no ponto de espera pronto. Taxi Ranger. Ajuste na 07. Oi, Salvador. Boa noite. Tem 3600. Passou o Índia Serra. Piso Alfa Piso. Faixa de trabalho. 354, Solos 49. Libera a direita, siga via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4, 1-4. 3600, vem para 90 graus com 1-4 nós. Todo autorizado, pista na 0. De pouso na 1-0, 3600. 47-38, cópia. 390, autorizado Fortaleza, decolado da pista 10, saída Momo, transição Fruti, intercepta o uniforme Zulu 19 e sai conforme ordem. Controle 1208, transponda 5256. Autorizado para Fortaleza, 390, decolado da pista 10, Momo Fruti e apresa do 19 após conforme ordem pelo plano de voo. Controle 208, transponda 5256. 5236, 5256, 5256 no transponder, chame para pushback acionamento. 5972 autorizado, alinhar e manter, pista na zero. 3600, fala 5 Unas, siga via Alfa, Juliette, portão 05. Taxi Alfa, Juliette, portão 5, 3600. Autorizado a decolar, pista 90, vento 190 graus com 129. 2774, autorizado a linha e manter, pista 90. Autorizado a linha e manter, 1027. Canal 72 declou 53, chama na 20218, por reais. 208, grande, boa noite. Salvador 347, 32, puxa, acionamento, posição 10. Agente, suba para o nível 360, autorizado Leda. Então, Liso 360, Rio 5972, na Prodineta. Autorizado a decolar, pista no 0, vento 190 graus, 149. Autorizado, 2774. 5974, autorizado a NR manter, pista no 0. E o 5974, autorizado a NR manter, pista no 0. Sete recuou 56, está livre de iniciar a curva direita da presente, seguindo o perfil da Coral no Bravo e chama no 208, boa viagem. Afirmativo, segue a direita, perfil da Coral no Bravo, no 208, 2774, obrigado, senhor Amorante. Rio 5974, para evitar tráfego após a decolagem, mantém pro até 3000, Após direita, Lida. Sete quatro, vento no 90 graus, no 39, autorizado, decolar, pista 90. Sete quatro, boa noite. Azul 2774, contato radar, decolagem, suba para nível de voo no 60, posso ter um desvios? Negativo, já havia sido autorizado pela torre da presente curva direita, seguindo o perfil da Coral 1 no Bravo. Frente 2774, foi direto Coral. Direto Coral, 2774, obrigado. Táxi 74738, estamos acionados com 158, 3 horas de autonomia para alternar Recife. Índia, chame no ponto de espera pronto, ajuste 1017. Autorizado táxi, contornando pátio, 1017, 74738. 5974, decolou 59, chame no 208, por favor. 208, por. Salvador, Rio 5974, boa noite. Rio 5974, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 340. Se tiver condições, curva esquerda para o 180, corrigindo curva direita para o 180, vetor essa vez para tráfego que decolou para frente. Sente, curva direita para o 180, livre ascensão para o 340, 5974. 5974, se falhar as comunicações, ao cruzar nível de voo no 60, nessa navegação vai direto Lida. Sente caso de falha de comunicações, cruzando 60, direita a letra. Com 972, chame centro Recife, frequência no 28.35, alterno no 25.1. Sente 28.35, 251 no Rio, 251 no Rio, 5972, grande direita. Cinco nove, 746 milhas, oeste do Velho Salvador, retoma a navegação, foi direto Leda. Direto Leda para o Rio 5974, da presente. Rio 4959, 9 milhas para Coral, que esse radar encerrado. Após Coral, vou em Raí e o Cove, Azul 4959, vou em Cove. E chame o controle de área, frequência no 20, décima 1. Confirma a posição para 4959, por gentileza. 4959, 7 milhas para Coral, que esse radar encerrado. Mantenha a proa de Coral, após Coral, vou em o Cove. Posso Coral Wilcox e chama 1201? Afirmativa, Azul 4959, chama o controle geral de frequência no 20.1. Sente, Leão, 1201, 4959, bota. Salvador, 3152, boa noite, formação Bravo, autorizado para 1152. 3152, essa via chegada para mais de 1 para nível de voo 050, QNH no 017. Via para 050, pode voar Duna? Repax, 3152. Siga Rio 5974. Por gentileza, senhorita, alguma possibilidade de tentar com o Recife coordenar a proa direta de Pubabi? Aguardo. Salvador, control Azul 2713, por aí. Azul 3713? As 2713 executing DZ8 due to meteorology conditions. Sérgio, Azul 273, qualquer ideia? Exit deviation, fly box to Mount Arrival, QNH 107. Roger, Azul 2718. 308, uma boa noite, tá? 3748. 4732. Boa noite, Oficial 4732, no perfil da Momo, passando agora 2300 pés. Oficial 4732, contato radar de decolagem, suba para nível de voo 390 via C da Momo. 390 na Momo, 37-4732. Azul 2713, 70 mais 9 UFF VOA, Oliva Contact. How many miles are you making the deviation? Now we are able to fly both Azul 2713. Roger. Rio 5974, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. Chama 12835, alternado 251 Recife 5974. Salvador approach Azul 2713, request to climb flight level 180 at final. Okay. Request flight level 180. Climb to flight level 180. Azul 273. Request climb until flight level 180. Azul 2713. 273, call it for level 180. 180 cleared, flight level, Azul 2713. Centro, controle de comandoras da 4738, precisa, se possível, coordenar a proa de Proti. Aguarde, então, 4738. Salvador, boa noite, passarelo 2222. 2222, eu sabia. Chegada mão para nível de voo 050, que é negar na 097. Gente, desce via, chegada mão para o nível 050. O ajuste 1017. Segundo 52, está para 4, meu teste que é legal no 097. Prato 1000 no 097, 3152. Zona 52, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento LS X-Ray, é posto estabilizado no localizador. 2 mil, autorizado, vai ser mais estabilizado, 3152. Quatro, sete, três, oito, chame o centro Recife, frequência no 25, decimal 45, até no 2000, decimal 85. 2545, alternando 2685, boa noite, tá 3, 4, 4, 7, 3, 8. 2774, 9 milhas para Coral. Serviço radar encerrando, submantendo o vídeo volume 60. Tome controle da frequência 20.1. Confere. 774, vai subir para o 160 e chama filial, número 201. Obrigado, uma boa noite. Boa noite. Passarei do 2222, eu se mantenho 4 meu pés. 4 meu pés descendo, 2222. Salvador Control, Azul 2713, request descent. 2713, eu não sei quando eu já me torno no 8 decimal 95. Tá, 3152. Tudo 2222, desça para 2007. Autorizado final do procedimento LSX-Way. Tabu estabilizado no localizador. Gente, descendo para 2000, vai reportar estabilizado na final, 2222. Capitão 3152, vento 190 graus no 3 nós, pouso autorizado, pistão a zero. Afirmativo, autorizado, pouso, pistão a zero, tá 3152. Tique zero. 7 Fox, Cockerend, Cruise, Bombardier 1, Arrival, 10-7-0-5-0, Kennedy 1-0-7. Ok, 10-7-0-5-0, Bombardier 1, Arrival, Kennedy 0-7-0. Control Atalhante 0-7-4, Kennedy Flag Direct, Duna 0-6-0-7-4, maintain arrival. Azul 273, descend 2000 feet, please find ILS for service localized. 2000 feet, report on localized. Solos 2, Zona, seguiu via Alfa, Juliette, portão 02. Estabilizado, passaredo 2222. Passaredo 2222, chame turno 8-95. 1895, boa. Torre Salvador, é o passaredo 2222, boa noite. Passaredo 2222, avistado, vento 190 graus com 12 nós, pouso autorizado, pista 10. Gente, livre pouso, 2222. 7, Azul 5, 1, 2, 7, 2, 2, 5, 0, para PSR, informação da ASA. Azul 5, 1, 2, 7, sexta via chegada bom mais de 1, para nível de voo 060, Senegal no 017. Via mais de 1, 017, desvia até o 067, Azul 5, 1, 2, 7. Boa noite, passarinho do 2228, para Bravo, autorização, vitória da conquista. Boa noite, passarinho do 2228, pronto para copiar? Pronto, autorizada vitória da conquista, nível 180, acorda pista 10, saída Arbor 1, transição Elefa, controle 120, decimal 8, transponda 5260, após Elefa, conforme rota. Autorizado o 2-0, vitória da conquista, Arbor 1-0, direita, Arbor 1, Elefa, após conforme o plano de voo, 1-2-0-8-0, controle, 5-2-6-0, transponder, informa que não cumpre a restrição superior, né, Cátia? Gente, mantém inferior e aguarda a autorização do controle, que dependendo da movimentação da terminal, autorizará a sua superior.